casa pra vender. Eu tenho uma casa pra vender. Mas de quanto é? Mas de quanto é? Mas de quanto é? Dê lá quanto quiser. A casa é boa, pois tem sala e corredor. Mas o quarto de Tereza é que eu não vendo, é que eu não dou. A casa é boa, quando chove tem goteira. Mas no quarto de Tereza chove flor de laranjeira. Mas de quanto é? Mas de quanto é? Mas de quanto é? Dê lá quanto quiser. Ou tem uma caixa pra vender. Ou tem uma caixa pra vender. A casa é boa, cheira mofo, que é um horror. Mas no quarto de Tereza cheira cheiro de amor. Mas de quanto é? Mas de quanto é? Mas de quanto é? Dê lá quanto quiser. Ou tem uma caixa pra vender. Ou tem uma caixa pra vender. Quanto quiser.